Oh, my God.

para que tanto sofrer? Canal 2. sereno do céu e a calma guardar cara em mim. O desejo a contar segundo fim foi no ar que te deu e o teu canto mudou e o teu corpo do meu. E o sangue arrefeceu e o meu pé aterrou. Minha voz sussurrou, o meu sonho morreu.